cuida de mim, meu desejo. Cuida que a vida é tão breve. Vem me calar com teu beijo antes que a vida me leve. Cuida de mim, meu namoro, como quem cuida do sonho. Não quero, não quero choro, nenhum momento tristonho. Me faz cafuné, conta a história até o sono chegar. Vem ver meu xodó, como é bem melhor, como é bom ficar. Meu bem querer não quis viver na solidão, voou, voou feliz nas asas da paixão. Guiei um beija-flor sob o azul do céu, beijei o meu amor, lábios de mel. Meu bem querer não quis viver na solidão, voou, voou feliz nas asas da paixão. Guiei um beija-flor sob o azul do céu, beijei o meu amor, lábios de mel. Quando você me namora, nada me tira o sossego. Mando a tristeza ir embora, só com você meu chamego. Mata a saudade o desejo, e o tempo devagarinho. Longe de ti não me vejo, cuida de mim com carinho. Me faz cafuné, conta a história até o sono chegar. Vem ver meu xodó, como é bem melhor, como é bom ficar. Meu bem querer não quis viver na solidão, voou, voou feliz nas asas da paixão. Guiei um beija-flor sob o azul do céu, beijei o meu amor, lábios de mel. Meu bem querer não quis viver na solidão, voou, voou feliz nas asas da paixão. E eu...